estáis escuchando el Sos Lusofonía, la hora de la música de los países donde se habla portugués, en la radio libre, la radio lliure, libre, la contrabanda FM, emitiendo desde los estudios del Ateneo Enciclopédic de Raval, en el 91.4 de la FM, streaming y plataformas de podcast. Grita, viva guerra, onda, combatente de nossa terra. Grita, viva guerra, onda, combatente de nossa terra. De fondo escuchamos Levanta Brazo del grupo caboverdiano Tubarões. 5 de julio, camino abierto a la felicidad. 5 de julio de 1975, día de la independencia de este bellísimo archipiélago de la Macaronesia Atlántica, constituido por 10 islas, todas de origen volcánica. Y es a este pueblo, al pueblo de Cabo Verde, que hoy dedicamos el Sos Lusofonía, un viaje por la canción de protesta entre la morna, la coladera, el batuque y el funaná. Vida, grita, viva guerra, onda, combatente de nossa terra. Grita, viva guerra, onda, combatente de nossa terra. Levanta abraço, grita, vou liberdade. Levanta abraço, grita, vou liberdade. Levanta abraço, grita, vou liberdade. Levanta abraço, grita, vou liberdade. para atrás, Américo Brito, Batuque Fichá, y de fondo estamos escuchando un conjunto de jóvenes africanos, New John. Basta, pasa, me encontra, New John. Basta, pasa, me encontra, New John. New John, que no te avergaba junto. Bati gossi, ya no da de manda. Basta passa me encontrar no João. Basta passa me encontrar no João. No João, e não tá vergava junto. Bati gossi, ya no da de manda. Minta lembra lá naquele subida. Minta lembra lá naquele subida. O telo branco sabora sem igual. Minta lembra lá na nossa somada. Minta lembra lá na nossa somada. Somada subir lá caeta. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. Eu sei mais. E o João, você lembra aquele acontecimento que não fazia? E o João, gosta de parar e nem para que cansa. E a mulher de banda, me estou sozinho no mundo, muita verga. Animar de cacha oi oi. Animar passa sa oi oi. Minha avó devia lembrar. Mor de cacha era poder. Minha avó devia lembrar. Mor de cacha era poder. Animar de cacha oi oi. Animar por essa oi oi. Tras Arbe de Callao y de seguida escuchamos, bueno, ya lo estamos escuchando de fondo, Muciños, aquí con otro cantante de protesta de esta época de la independencia, de la descolonización de Cabo Verde, Zeca Diña Reinalda, con Zezé Muciños. Amigo brinco na rede, Muciños, mulher do casa vestido, Muciños. Desespero na bucumbo. Pra esquerda vira pandreta, pandreta vira pra esquerda. Pra esquerda vira pandreta, pandreta vira pra esquerda. Pra esquerda vira pandreta, pandreta vira pra esquerda. Pra esquerda vira pandreta, pandreta vira pra esquerda. Mocinhos, gordos, mocinhos. Mocinhos, tempo de muda. Mocinhos, gordos, mocinhos. Mocinhos, tempo de muda.

credança, se entrevime, boi casado, se me casar, boi casado, se me casar. Dança, batendo boca, dança com cor. Dança, segue no vidro, canta sentado. Dança, sordão caiu lá no vi. Dança, fica pra trás da forte visão. Para que a história para não acabar, mandou. Vou criança se entreviver. Nós hoje me acabou, toma corda. Respeite da tua criação. Ser explorador, beba banhadeira, não casa de ser maltratado, te va a payadera, a casa de ser explorado, te va a payadera, a casa de ser maltratado. Y para atrás ha quedado Frank Zepina con Aca Zurda y también Abel Lima. Y ahora nos vamos con un otro cantante activista, Norberto Tavares. Mas se ser esperado para encontrar, mas minha penúria te ocupou. Por a vida, o franco, o chateão, me encanta a aranja que voou. Embaraçado, o susto, não vou pancar, quer espantar, da pensa, perdeu. Pensa, perdeu. Espantar, outra pensa, perdeu. Pensa, perdeu. Tá treme, tá pensa, perdeu. Gandiña Sulada, Norbert Tavares, y nos vamos a la diva de los pies descalzos. Estoy hablando de Cesárea Évora, esta gran cantante, este gran nombre de la morna de Cabo Verde, Petit Pays. La nasceu boi un estrella que cata brillar. Lina mar, boi uma areia que cata moia. Espanhol desse mundo fora, só rocha e mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol desse mundo fora, só Rotimar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. estrela que cata brilhar. Pina mar, boia uma areia que cata moiar. Espanhol nesse mundo fora, só rotimar. Teve pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra sabe, cheio de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rotimar. Terra pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira. Terra pouco cheio de amor, tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Y seguimos con otro gran nombre de la morna, Celina Pereira. El tema es Saúde. África já acordar, medo já que a tempo, no bem luta de fim. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, pra no bem lutar de fim. Nós vitória tá na mão, graça a nos irmão quebrar. Derrota colonialismo, pra libertar seu pobre irmão. Nós vitória tá na mão, graça a nos irmão quebrar. E derrota colonialismo, pra libertar seu pobre irmão. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, pra no bem lutar de fim. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, quando vem luta de fim. Acorda, nós força já duplicar. Negro já grita vitória, medo já trancas na cor. África já acorda, nós força já duplicar. Negro já grita vitória, medo já trancas na cor. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, mas não vem luta de fim. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, mas não vem luta de fim. Nós vitória tá na mão, graça a nosso irmão Cabral. Que derrota colonialismo, pra libertar seu povo irmão. Nós vitória tá na mão, graça a nosso irmão Cabral. Que derrota colonialismo, pra libertar seu povo irmão. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, pra não vem luta de fim. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, pra não vem luta de fim. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, pra não vem luta de fim. Ora, já chega, África já acorda. Medo já cá tem, pra não vem luta de fim. gente, mas que tem problema. Portanto, não está consolado. É só isso que engravava. Minha vida em Sambriva. Y ya nos vamos acercando al final. Para atrás ha quedado Ñallucha con Avelino y Orlando Pantera. Y ahora nos vamos a un otro gran nombre de la música de Cabo Verde, José Casmiro, Junzinho Cabral. Oi, oi, oi. mama Maria anta beni boy tapaga. Oy oy oy oy oy. Mama Maria anta beni boy tapaga. Ha! Vai. Hup. Oi. Ha! João Cirilo Pode Terra. Thank you. Ya nos vamos despidiendo de esta emisión dedicada a la música de Cabo Verde. Fue difícil elegir las canciones porque hay tantas y la música de Cabo Verde es tan rica a nivel de géneros, ritmos, de melodías, de palabras. Hemos elegido algunas, sobre todo de grandes nombres, de cantantes de protesta. Sobre todo ahora que el próximo 5 de julio se cumplirán los 49 años de la independencia de este territorio, Cabo Verde. De fondo estamos escuchando una de las más recientes cantantes de protesta, que es la Mayra Andrade, ella que ya ha estado en esta ciudad y que ha dado un concierto bellísimo. Chapo una bandera, Mayra Andrade. Y me voy despidiendo y ya vamos entrando de vacaciones y ya volveremos en septiembre. Me despido desde los estudios aquí de Contrabanda de la Radio Libre de la Ateneu Enciclopèdic de Raval y os deseo muy buen verano. Adiós. Não abri gosta de eu, vos arrumo largado no mundo, tá espera pansora, betão ou bandeira. Segui vos trarem firme, hoje não abri gosta de eu, vos arrumo largado no mundo, tá espera pansora, betão ou bandeira. Tchap, já na bandeira. Tchap, já na bandeira. Pega-lo bem firme na mão, pega capri o antistempo, livra a paz, ninguém ninguém que eu vou perder de bom. Mas também que eu põe ninguém perde de céu. Vida é a maior bandeira que eu tenho. Pega-lo em firme na mão. Pega que abriu antes tempo. Livra pai, ninguém que eu vou perder de bom. Mas também que eu põe ninguém perde de céu. Firme, hoje é um abrigo estatio. O sarunho largado no mundo tá espera com sora, petão ou bandeira. Sigue bustrada bem firme. Hoje é um abrigo estatio. O sarunho largado no mundo tá espera com sora, petão ou bandeira. Pa chap, chap na bandeira. Chap, chap na bandeira. Chap, chap na bandeira. Ma chap, chap.